crescem, pessoas amadurecem. E o fruto podre veio da nossa espécie, a causa da destruição. O guerreiro permanece sempre forte na função. O lugar é Sarandi, tamo aí, pode crer. Esse som faz qualquer maluco solto se prender. Pra muita gente aí na rua, no jogo da ilusão, fica ligado. Se vencer, a sorte é sua. A vida ela é cheia de fases, então faz por merecer e bata de frente com esse mundo covarde. Todo mundo sabe, é igual novela da Globo. Passa sempre a mesma merda e depois passa de novo. Então vai se fuder. Chega no dia da eleição e o povo ainda vota no PT. Puta que pariu, não é assim que faz. Abre o olho, sangue bom, senão vai ficar pra trás. As suas leis é não ter dó e pouca calma. Enfraquece sua carne pra depois sugar sua alma, deixando com trauma essa pobre sociedade. Aquele valente que falha, eles transformam num covarde. Pegou o barão do meio, tá grandão. Depois que paga as contas não sobrou nenhum tostão. Só deu pra pegar o crivo e a massa na função. Se bebeu passa cartão, no espelho sua visão de quem vai fazer crescer a sua forma de anão. Aí doidão, fica de boa. A paz de dia se encontra num lugar em cada pessoa. A paz de dia se encontra no ar de cada pessoa. Árvores crescem, pessoas amadurecem. E o fruto podre veio da nossa espécie, a causa da destruição. O guerreiro permanece sempre forte na função. Eu voltei das trevas, mas não caiu o meu chão. Mesmo vagando do lado da solidão. O dinheiro compra tudo, mas nunca me comprou. Quanto cê pagou pra esquecer daquela dor? Arrancaram da sua alma o que mais tinha de valor. Foi excluído pelo preconceito só por sua cor. Foi julgado pela capa, esquecido na sucata, onde suas opiniões debatem ratos e baratas. E aí, tio, o que te faz melhor que eu? Seu diploma, sua grana, seu sangue é da cor do meu. O caderno deixado de lado, poitão enferrujado. Andando na rua armado, fumado, último baseado. Nem ele esperava o que ia acontecer. Sentava o dedo e não queria nem saber. Se era um pai de família, um simples batalhador, que partiu sem despedida e morava de favor. Deixou uma família, um filho que se chamava José, que nasceu numa cidade onde ninguém mais tinha fé. Quando o pivete vendia um picolé, andava pé de chinelo com uma bermuda boné. Não importava quantas barreiras, nunca dava marcha ré. Não esperava pelos outros e fazia por si. E a falta que hoje ele faz, ninguém vai substituir. Qual é o destino de um filho sem pai? Será que é o mesmo de quem matou o seu? Será que as lágrimas pediram vingança, assassinando a sua infância? E a falta do seu pai, essa é a pior lembrança pra uma criança. Pra uma criança.